Olá, pessoal, sou o Hugo, tô aqui com o Emerson. Opa, tudo bem? Tô aqui também com o Sandro. E aí, galera, beleza? A gente tem alguns recados pra vocês hoje. A gente quer lembrar, porque a opinião de vocês é muito importante pra gente nesse momento. Pois é, galera, assim, ó, ouçam o programa e depois mandem pra gente o que vocês acharam do tema, se possuem alguma sugestão pra nós melhorarmos nosso programa, ou até mesmo alguma correção pra alguma besteira que a gente tenha falado. Pra fazer isso, existem vários meios e pode ser feito através do e-mail contato@crossoverdigital.com.br. Através da nossa página no Facebook, curta e comente lá também em facebook.com/crossoverdigital, seguindo a gente no Twitter, no @crossoverd, ou então nos Twitters e páginas no Facebook da nossa equipe, que estão nos nomes do pessoal na postagem. Estaremos lendo lá também no Facebook, no Twitter. Exatamente, a gente sempre está de olho. O que a gente não responder aqui nos recados, aqui na leitura de comentários e e-mails, a gente responde diretamente na postagem ou responde diretamente os e-mails. Isso aí. Se você tiver também alguma sugestão de tema que a gente possa gravar, a gente vai ficar feliz em receber. Vamos considerar, né? Então, a gente tem também agora a página no FalaCast, falacast.com.br/crossoverdigital. E siga a gente também no Google Plus, basta procurar o Crossover Digital. Agora voltamos com o programa, tenham todos uma ótima experiência e até a próxima. Ai.